partir de agora, Sunrise, o rock levado a sério. Sunrise. O melhor do rock de todos os tempos. Sunrise. Que bom que hoje é segunda-feira, hein? 18 de março de 2002, que bom que hoje é segunda-feira. Por que não? A gente começa muito bem a semana ouvindo o melhor do rock aqui no Sunrise, até às 7 da manhã. Pra começar tem John Mayall, Testify. Testify, testify, I'm tired of life. Not to free my mind. Thank you. Kashmir, Led Zeppelin, John Mayall, Testify no Sunrise, os clássicos do rock em 92,9. Sunrise. You ain't never... Você está ouvindo Sunrise. Oh yeah. Sunrise. Estamos de volta com o Sunrise, dessa vez com Talking Heads. playground wall. Do you remember fun escapes from moonwash college halls? Do you remember the cherry blossom in the market square? Do you remember I thought it was confetti in our hair? By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart. But you broke my heart. A penny for your thoughts. banda que tinha o Fish como vocalista, né? Nessa época aí, fantástico. Marillion com Pseudo Silk Kimono, Kayla Lavender. E Talking Heads com Heaven. Daqui a pouco tem Crosby, Stills, Nash and Young. Sunrise, rock de todos os tempos. Sunrise. E esse é o último bloco do Sunrise dessa segunda-feira. Eu espero que você tenha um ótimo começo de semana. Boa sorte nos projetos. E a gente está de volta amanhã, às 6 da manhã, com Blues. Trabalhos técnicos de Fernando Solves, Graziano Ramos, produção e apresentação de Rose de Oliveira. Rolling Stones, ao vivo, para fechar. Bom dia. And a glass of wine in her hand. I know she was gonna meet her connection. And her face was a footloose man. Okay. Now you can't. Back to me, and that was dead, and I said, Você ouviu Sunrise, o rock levado a sério.